meuscds.com. Vem assim! Minha cama virou a calçada de um bar. Eu tô largado assim já faz um tempo. E se eu voltar pra casa, ela não vai tá lá. Então é melhor continuar bebendo. Feito cobra de laboratório, tô vivendo afogado no álcool. Aqui o sofrimento é alto. O senhorzinho do boteco, toda vez que bato no balcão, vem trazer o litro aberto. Desce querosene, nem que eu me lasque. Hoje eu bebo puro e tiro o gosto com saudade. Desce querosene, assuma as consequências. Hoje bateu no teto o meu nível de carência. Desce querosene, nem que eu me lasque. Hoje eu bebo puro e tiro o gosto com saudade. Desce querosene, assuma as consequências. Hoje bateu no teto o meu nível de carência. De cima um dia Sergipe, para todo o Brasil, gostosinho e apeitado. meuscds.com. Minha cama virou a calçada de um bar. Eu tô largado assim já faz um tempo. E se eu voltar pra casa, ela não vai tá lá. Então é melhor continuar bebendo. Feito cobra de laboratório, tô vivendo afogado no álcool. Aqui o sofrimento é alto. O senhorzinho do boteco, toda vez que bato no balcão, canta Paulo Afonso. Oi, que eu me lasque. Hoje eu bebo puro e tiro o gosto com saudade. Desce querosene, assuma as consequências. Hoje bateu no teto o meu nível de carência. Hoje eu bebo puro e tiro o gosto com saudade.